Respeito, brega! Conde do forró. Você vai rir quando eu pedir pra me fazer mais um favor. Deixe eu sonhar, acreditar mais uma vez num grande amor. Mente que eu fiz o que acredito no seu coração. Conte uma mentira pra minha paixão. Diz que ainda sou o que você mais quer. Você sonhou e a vida inteira você me esperou. Baixa seu sorriso pra me ver feliz. Só um beijo e nada mais pra deixar você em paz. Encontrar a minha estrela perdida. Só um sonho e nada mais. Depois disso tanto faz. Minha estrela perdida.